Nosso tema dessa noite, então, é ambientes mentalmente tóxicos. Eu fui procurar, então, algumas informações sobre isso. Primeiramente, o que é uma coisa tóxica? A gente até sabe, né? Lá por definição, o tóxico é aquilo que é algo venenoso, algo que nos faz mal. Materialmente, a gente poderia dizer que são substâncias que destroem ou alteram as funções vitais do nosso organismo. Funções vitais são funções essenciais para a nossa sobrevivência física. Continuando nessa definição, ele nos diz que tóxico também é tudo aquilo que corrompe moralmente. Então a gente já parte de uma coisa mais sutil. Nos corrompe moralmente. E por final, a maldade. A maldade é tóxica. Quando a gente fala de ambientes, né? A gente pensa na nossa casa. E casa e lar tem diferença. Casa a gente pode simplesmente entender como uma estrutura. E o lar da gente é aquele lugar para onde a gente tem prazer em estar, é onde a gente se sente bem, aonde a gente se sente amado, é onde a gente cria relações afetivas, saudáveis e felizes. Só que muitas vezes nós não temos um lar. Porque nós vamos para casa e nós não sentimos tudo isso. O nosso ambiente, ele está intoxicado. E não é de substâncias. Poderia ser, mas não é. É nessa questão mais sutil. E muitas vezes, quem está intoxicando esse ambiente somos nós, não são os outros. Pela forma como nós agimos, pelo aquilo que nós estamos trazendo, colocando o nosso eu para aquelas outras pessoas que convivem com a gente. Então, ali deveria ser o lugar onde a gente recupera as nossas energias, tanto físicas como mentais e como espirituais. É onde a gente, quando retorna, a gente se recarrega. E como eu disse, às vezes não acontece. Por que não acontece? Existem 5 situações que são trabalhadas que colaboram para que isso seja ruim. A primeira delas é a criação de um ambiente hostil. Ambiente hostil significa dizer, no caso, a falta de diálogo, a falta de cumplicidade entre as pessoas, a falta de um relacionamento realmente saudável. Então, às vezes, a gente vai para casa sem vontade. Vai porque não tem para onde ir. Vai porque se sente obrigado. Mas ali não está sendo um lugar de recuperação. Está sendo um peso. O segundo item é os gritos. A gente aprendeu na nossa criação, na nossa educação, a ouvir gritos. Os nossos avós, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos tios, seja lá quem for, muitas vezes a gente escutava, quando não era com a gente, escutava com os outros, algumas coisas que não são nada agradáveis. Porque não são gritos de felicidade, são gritos muitas vezes de levando a pessoa a uma situação desconforto, falando no mínimo, situações ruins. E a gente, se não pensa nessas questões, a gente simplesmente repete elas. Quando nós nos tornamos adultos, nós repetimos o que nós presenciamos. Essas questões, elas são muito fortes na criança, porque ela está absorvendo, ela está aprendendo. E isso mais uma vez, torna o ambiente ruim. A terceira é a chamada de caos, e ela é separada. O caos pode ser a bagunça, que quando nós chegamos em casa e nós, mesmo quando a gente mora sozinho, a gente percebe que está tudo meio fora do lugar, e a gente olha para aquilo tudo e diz, que ruim, eu tenho que botar a mão e arrumar. Então isso nos causa cansaço, desânimo. Se nós moramos com outras pessoas e nós provocamos essas situações, nós estamos então causando para elas algo ruim. Mas não é só a questão física da bagunça, a questão das regras de uma casa, a questão dos limites que são feitas entre os habitantes da casa, se for uma família. Tudo isso faz com que deixe de existir essa situação de caos. Se nós pensarmos, talvez nas atitudes pequenas, quando a gente organiza a nossa forma de atuação, ela se torna muito mais leve. Isso não significa que a gente tenha que ser escravo da organização, que é um outro extremo. Porque muitas vezes nós, de forma contrária, nós causamos também um conflito onde nada pode ser tirado do lugar, porque senão quebra a harmonia que um item ou que uma pessoa escolheu. Então não é para partir para o extremo. A terceira e quarta seriam os dramas. Então quando nós voltamos para a nossa casa ou às outras pessoas, podemos usar sempre os dois exemplos, e são reclamações, são negatividades, são pessimismos. Então muitas vezes nós olhamos as coisas que acontecem apenas por um viés, o viés negativo. E nós, quando chegamos em casa, nós desabafamos. Será que esse ato, ele vai fazer com que as coisas melhorem? O simples fato de narrar alguns acontecimentos negativos? O último, a questão da desvalorização, a falta de respeito, a falta de apoio, a falta de gentileza e agradecimento. São itens simples que foram citados, mas que ajudam a que a nossa casa, muitas vezes, ela não consiga subir para um patamar de lar. Que ela não se torne um lugar onde a gente gosta de estar, ou que as pessoas gostam de estar convivendo com a gente. Simples, e que a gente pode tranquilamente modificar. A gente percebe o mundo material através dos nossos cinco sentidos, mas a questão mais sutil, muitas vezes elas não são percebidas pelos sentidos, são as percepções extrasensoriais. Então muitas vezes, nesses ambientes mentalmente tóxicos, como foi falado, a gente às vezes não vê o que está causando essa coisa ruim que a gente sente. Mas a gente sente, a gente percebe. Então muitas vezes nós dizemos até que espíritos estão ali e que estão influenciando negativamente. Já foi falado em outras vezes, no próprio livro dos Espíritos, ele fala desse nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Que nós, através do nosso pensamento, da nossa mente, nós estamos constantemente em sintonia com o mundo espiritual e também com o mundo encarnado, não só com os espíritos desencarnados, mas também com os encarnados. Como é que se dá essa sintonia? Se dá pela nossa vibração mental, pela nossa própria sintonia, nós nos ligamos àqueles semelhantes a nós. Então, se nós estamos às vezes achando que não está bom, cabe a nós uma modificação, uma mudança de degrau para que a gente comece a acessar espíritos mais elevados, para que a gente tenha influências diferentes. Assim como nós recebemos influências, nós estamos influenciando. E a gente pergunta que tipo de influência nós estamos causando nos outros. Sempre achando que nós somos bons e que nós estamos certos, a gente precisa, às vezes, parar para olhar para o que realmente a gente vem fazendo verdadeiramente. Será que o que eu tenho pensado, que talvez os outros não vejam, são pensamentos saudáveis, são pensamentos bons, são pensamentos que me levam a algum lugar melhor? A gente fala sempre no início do ano dos nossos desejos de mudança, mas as mudanças, elas não são de fora para dentro, elas são de dentro para fora. Nós provocamos as mudanças que nós queremos que aconteçam, e a primeira delas é na questão mental, na mudança do nosso padrão de pensamento, se ele não estiver nos agradando. Se a gente começar a ter um controle, ou pelo menos observar o que nós estamos pensando durante todo o dia, a gente vai ver que tipo de pensamento nos acompanha, ou quem realmente nós somos, já que eles nos definem, eles exteriorizam quem nós somos. Pela nossa vontade, nós podemos, então, como eu disse, administrar os nossos pensamentos e decidir com quem nós queremos nos sintonizar. Pela oração, a gente solicita o auxílio dos espíritos mais elevados para que eles possam nos auxiliar, que a gente consiga se manter naquele propósito que nós estamos, então, tentando. Porque é muito fácil a gente voltar a ser como a gente era. E é pelas nossas atitudes que esse auxílio solicitado, ele se efetiva. Então, se a gente observar, é uma cadeia lógica. A gente, pela vontade, decide mudar, solicita auxílio. E pelo que a gente vai realizando, a gente vai conseguindo que esse auxílio, ele seja cada vez mais efetivo, ele seja cada vez mais permanente do nosso lado. Através da nossa mente, ingerimos pensamentos alheios. Interessante o termo ingerir, mas é mais ou menos como funciona, para a gente poder entender. Nós absorvemos os pensamentos alheios. Então é interessante a gente observar quando nós estamos pensando em alguma coisa, da onde vem essa ideia? Da onde ela veio e se eu gosto dela? Porque muitas vezes nós vamos dando corda, nós vamos fazendo com que aquela coisa pequena ela vá crescendo, nós vamos alimentando. Então é importante a observação. E através da observação, a mudança.